traindo a mim mesmo, traindo e não conseguindo me levantar. Pois eu mesmo faço peso para isso, submissão é meu jeito de argumentar. Lamentar já é corriqueiro, todo dia, o dia inteiro, sentindo que eu tenho tiro em mim mesmo, certeiro. Sem mover qualquer órgão do meu corpo inteiro, cada vez mais no caminho vejo obstáculos, criando no meu pé coágulos, não resolvendo com diálogos. Pois tá ligado, fico mais fraco, cada vez mais opaco, usando com todos diferentes tratos. Na cruz sou apedrejado, por todos rejeitado, vivendo afastado. Todos meus pertences de mim foram levados, e hoje vivo preso em um mundo que quer me ver sempre prejudicado. Depressão constante, depressão constante, depressão constante, depressão. Depressão vivendo sob pressão, só tendo motivos de decepção, cometendo atos sem percepção do que fora feito, talvez por pura ambição. Lição que não será aprendida, mesmo com bolso cheio de drogas não apreendidas, que logo mais serão vendidas. Estou pouco tenso, cada batalha que disputo não venço. Já pensei em me matar, sentindo alguém tenso por dentro, me dizendo que esse é o momento e me deixando cada vez mais propenso a pegar uma Glock e mostrar que comigo ninguém pode. Não pode, não pode, não corre, senão seu cérebro explode. Pois o mal que foi criado na minha mente por esse mundo me tornou um assassino macabélico androide. Depressão constante, depressão constante, depressão constante, depressão. Impossível, talvez inadmissível, acreditar que tudo é possível, se pá que sempre outro nível terás, mas somente visível será quando as pessoas acreditarem em si mesmas, pensarem, optarem e terem certezas, entrarem, saírem do inferno ilesas. Mas infelizmente a cada minuto que você passa contente, não sente que a depressão está rapidamente absorvendo o ato de você estar ignorando ela na sua frente. Não tente, não mente que não a sente, não pense que essa negativa corrente será quebrada, jogada, levada para outra pessoa que não tem nada, que vive apavorada e com tiro se mata.